Alô? Oh, desculpe, mas a gente veio até o zoológico. Pai, o macaquinho tá comendo amendoim. Não, não pode dar comida pros bichinhos, minha filha. É, como eu tava dizendo... Ai, meu Deus, que foi, querida? Ai, mãe, ela picou meu dedo. Eu não falei que não era... Tá doendo. Então, depois do sinal, deixa o seu recado. Que a gente liga assim que eu... Ai, pai, ai, cuidado, assim cuidado, que eu me livrar desse tamanduá. Socorro! Ai, socorro! Me tira daqui!